Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada aqui na Seara Bendita, Instituição Espírita. A nossa gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui trazendo algumas reflexões para todos nós, para que possamos aproveitar bem esse momento tão precioso que é a nossa estada como espíritos encarnados aqui. Pudessem os espíritos desencarnados aqui presentes dizerem para nós o quanto esta oportunidade que nós temos é bendita, o quanto podermos estar aqui hoje vivendo essas experiências que tantas vezes nós reclamamos dessas situações, eles nos diriam: amem muito essa vida que vocês desfrutam agora, cada momento, cada oportunidade, porque é assim que nós nos encontramos do lado de lá. Quando nós estamos desencarnados, o que mais almejamos, quando adquirimos algum conhecimento de realidade, de vida espiritual, é: preciso voltar para naquele mundo material, aproveitar as oportunidades tão benditas. Então, quando estamos aqui encarnados, vivemos muitas experiências, muitas situações que nos levam a pensar, nos levam a refletir. Qual a razão de tudo isso? Foi numa dessas reflexões que eu busquei entender um pouquinho mais por que nós vivemos a vida como levamos aqui. Quando nós começamos a pensar na nossa rotina, em tantas experiências diárias que nós desfrutamos, nós vamos perceber então que a nossa vida, ela transcorre com uma maior parte do nosso tempo em situações corriqueiras, situações aparentemente sem importância. Então nós nos dirigimos a inúmeros lugares, fazemos compras, nós trabalhamos em oficinas, ou podemos exercer a nossa profissão mesmo no lar, ou cuidamos de tarefas domésticas, consertamos máquinas que nós mesmos criamos, ou até podemos trabalhar na medicina ou ainda em empresas. E nós vamos tendo a nossa vida passando diariamente, em especial nós que somos habitantes dessa grande metrópole, dessa grande cidade, nós vivemos tantas experiências que nós às vezes perguntamos qual o sentido de tudo isso, por que nós passamos por essas vivências que são aparentemente sem importância. Por que uma rotina nas nossas vidas? Por que acordar cedo? Por que realizar tarefas que parecem que são sem importância? E às vezes quando nós começamos a desenvolver alguma tarefa um pouquinho mais sofisticada, nós pensamos: como eu gostaria de ter alguém que fizesse por mim aqueles deveres, aquelas tarefas que eu considero sem importância, e pudesse somente me dedicar àquilo que naquele momento eu considero que é mais valioso para a minha vida. Se nós fôssemos contar todo o tempo que nós temos de vida aqui no mundo, nós vamos perceber que a maior parte do nosso tempo está destinado a essas tarefas comuns, a essas tarefas corriqueiras, essas tarefas que são aparentemente sem importância. E aí nós vamos chegar a essa conclusão: a maior parte do tempo em nossas vidas destina-se a atividades simples. Será que há uma razão para isso? Haveria alguma falha na ordem divina, na inteligência divina que deu a nós essa existência como nós vivemos, em preencher a nossa vida de tantas experiências aparentemente sem importância? A nossa inteligência já nos permite concluir que não. De fato, deve haver uma razão para uma vida ser recheada de experiências simples. Talvez ali esteja o grande segredo da nossa evolução espiritual. Poucas pessoas poderão ter uma oportunidade na vida de fazer algo magnífico, algo extraordinário, exercer o papel de um herói ou trazer uma contribuição significativa para a sociedade. Quantos poderão exercer isso? Bem poucos, considerando o número de habitantes encarnados do planeta. Então nós vamos chegar a uma conclusão que as nossas existências, mesmo completas de experiências aparentemente banais, talvez ali esteja o segredo da nossa evolução espiritual. E é isso que nós vamos então constatar, reconhecendo que a partir do momento que reencarnamos, começamos uma corrida contra o tempo. O tempo começa a correr como se fosse uma ampulheta simbólica da nossa permanência no mundo. A ampulheta é esse instrumento que, durante um período na antiguidade, se utilizou para marcar intervalos de tempo curto. Podemos imaginar que existe para nós que reencarnamos, então, um contador desse tempo. O que seriam esses pequenos grãos que estão caindo da parte superior para a parte inferior? São essas pequenas experiências diárias que nós vivemos. Poderíamos desdobrar essa imagem em muitos significados, mas nós podemos pensar que a nossa vida, ela está sendo contada, a nossa permanência aqui no mundo dos encarnados, por todos aqueles nossos pensamentos, palavras e ações. Essas são as pequenas atitudes que vamos tendo ao longo da vida, que vamos exercendo de alguma forma a nossa capacidade de existir no mundo através de pensamentos, palavras e ações. Quantos pensamentos nós conseguimos formular num dia? Já tentar estimar isso é algo meio que impossível. Se conta na ordem de centenas de milhares de pensamentos que nós diariamente produzimos. E se considerarmos o tempo que estamos dormindo, e não importa se estamos lá ligados ao corpo ainda ou já estamos na vida espiritual, continuamos pensando continuamente, porque afinal de contas, o que nos caracteriza como espíritos já é a condição de pensarmos continuamente. A nossa mente está o tempo todo produzindo e trabalhando com conteúdos que somos capazes de elaborar sobre aquilo que já obtivemos da nossa experiência. E palavras? Quantas palavras nós emitimos diariamente? Se formos do sexo masculino, serão bem menos do que se formos do sexo feminino, né? Aí, recentemente, descobri por que é isso, né? Porque, na verdade, as mulheres precisam falar muito mais, porque nós, homens, temos dificuldade de entender muitas coisas. Por isso que elas falam mais. Mas, brincadeiras à parte, todos nós falamos muito. Dizemos muitas palavras, algumas pensadas, outras não. Outras são ditas como, foi sem querer. E há até uma discussão sobre isso. Na verdade, nós não falamos nada que nós não queiramos. De alguma forma, tudo que nós falamos, em algum momento, nós já elaboramos mentalmente antes. Talvez não conseguimos segurar naquele momento, mas que já tivemos vontade de dizê-las, já tivemos. Então não existe palavra que possamos dizer que não seja da nossa vontade em algum momento. E as nossas ações, então, é algo bem óbvio. Estamos o tempo todo fazendo alguma coisa. Um caminhar, um arrumar, um consertar, um providenciar. O tempo todo estamos. E chegará um momento que a nossa vida se encerrará aqui. Felizmente, nós estamos já convictos de que ela continuará no mundo espiritual. Mas este momento aqui é valiosíssimo. Por isso que temos que aproveitar muito. Para podermos refletir, então, sobre o quanto essas nossas pequenas atitudes diárias têm um impacto profundo na nossa evolução espiritual, vamos buscar as referências que vêm do mundo espiritual para nós. Vamos buscar as informações que nos chegaram a partir de espíritos admiráveis. Quando eu era criança, eu ouvi alguém dizer isso. Ninguém voltou para contar. Hoje, refletindo sobre isso, que eu ouvi mais de uma vez na minha vida, e isso foi dito naquele contexto em que as pessoas adultas estavam falando sobre a vida espiritual, se existia ou não. Hoje eu entendo que isso aí foi para mim uma espécie de senha, de código, que ao ouvir me levou a refletir. Como assim? Não existe uma vida depois dessa vida? Qual o sentido da nossa? Para mim, essa foi a grande senha que despertou todo o meu interesse pela vida espiritual e me fez buscar uma explicação. Afinal de contas, a nossa existência continua? E felizmente, um espírito muito sábio veio através de uma mediunidade maravilhosa, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, e trouxe relatos impressionantes sobre a vida espiritual. E nos explicou de forma muito didática, muito clara, o quanto as nossas ações estão refletindo as nossas escolhas no mundo espiritual e o quanto as nossas escolhas aqui interferem no nosso destino além túmulo. E é André Luiz que vai nos ajudar a entender o quanto os nossos pensamentos diários têm um significado importantíssimo em nossa evolução. E não importa se esses são pensamentos que elaboramos intencionalmente, refletindo de uma forma profunda sobre algum tema, ou se são esses pensamentos banais que nós produzimos e muitas vezes nem tomamos uma consciência direta sobre a existência deles. Num livro admirável, como toda a produção de Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, nós vamos encontrar uma referência que nos sustenta a reflexão desta noite. André Luiz disse o seguinte sobre os nossos pensamentos: emitindo a onda das ideias que lhes são próprias ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Ele nos deixa muito claro que os nossos pensamentos fazem parte de uma grande rede de pensamentos. Isso eu acho que não é novo para nenhum de nós. O que muitas vezes nos falta é lembrarmos disso diariamente, de que nós estamos conectados mentalmente a milhões de seres em evolução, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí vem uma colocação para nós: quantos desses pensamentos que nós produzimos são de fato nossos ou são inspirados por outros? Quantos dos pensamentos que nós estamos aí produzindo não são alimentados por outros desencarnados que se afinam com o nosso modo de pensar? Quem de nós sabe distinguir um pensamento que é próprio seu ou um pensamento que vem inspirado, intuído por um outro espírito? Leva muitos anos para a gente sair desse limiar da dúvida: o pensamento é meu ou é uma inspiração? Muitas vezes o indivíduo nem reconhece ao longo da vida essa diferença. Mas não importa muito isso. O mais importante é nós sabermos a qualidade desses pensamentos. Não importa se um pensamento bom é uma criação mental nossa ou se ela é de um espírito benfeitor que queira nos ajudar. O que importa efetivamente é um bom pensamento? É um pensamento que nos ajuda, que nos fortalece, que nos direciona para o bem, que nos traz segurança, conforto? Isso nós devemos pensar periodicamente. Qual a natureza dos pensamentos que nós produzimos? Mesmo porque nós seremos induzidos pelos pensamentos dos outros, mas estamos induzindo outras pessoas também a pensarem como nós pensamos. Quando nós percebemos dentro do lar, aí podemos pensar até num plano apenas da nossa comunicação aqui de encarnados, nós podemos observar claramente quanto os nossos familiares, filhos, as pessoas que convivemos, refletem as ideias, os valores que nós cultivamos. Então, que nós sabemos hoje que o pensamento é algo que pode ser transmitido, o quanto os pensamentos que nós cultivamos estão direcionando a conduta de outras pessoas. Porque, acreditem, podemos nos pensar que somos almas muito ainda imperfeitas, frágeis, limitadas, mas existem espíritos ainda mais inferiores do que nós. E a natureza dos pensamentos que nós estamos contribuindo para essa grande rede mental que envolve o mundo pode estar influenciando a conduta dessas pessoas, sim. Nós podemos estar fortalecendo ondas de pensamento extremamente prejudiciais quando nós passamos a nos chocarmos com acontecimentos trágicos motivados pela inconsequência ou violência de alguém e nós desejamos que aquela pessoa sofra para remediar aquele mal que ela produziu, quando nós queremos uma punição severa para aqueles que erram. Que natureza de pensamentos nós estamos emitindo? Pensamentos que querem uma justiça absolutamente incapaz de pensar nas dificuldades, na limitação do outro, uma justiça unicamente punitiva. Será que toda essa desordem mundial aparente que nós vivemos, de tantos quadros lamentáveis que nós estamos ouvindo falar e que não são novos, porque violência, terrorismo, tudo isso sempre existiu para a humanidade? É que hoje nós sabemos muito mais rapidamente do que antes, mas sempre existiu. atos bárbaros como os que nós ouvimos esta semana aconteceram por muitas décadas e não foram só na Idade Média, quando os bárbaros invadiam uma vila e assassinavam todas as pessoas. Aqui no nosso país mesmo, há chacinas acontecendo há várias décadas em várias regiões. Então essa violência ela existe. Mas aí a pergunta que fica para nós é: o quanto esses indivíduos, espíritos extremamente infelizes, porque optaram por ser instrumento de dor do próximo, não foram daqueles que, a partir de pensamentos, de ondas de pensamentos que emitiram, se sintonizaram com outras mentes que pensam da mesma forma, de que a forma de solucionar os seus aparentes problemas, os seus aparentes conflitos, venha da violência. Quanto desses pensamentos nós mesmos não podemos ter alimentado em algum momento? Quando nós colocamos isso, não é para jogarmos aquele peso de responsabilidade sobre cada um de nós, porque talvez nunca pensamos dessa forma. Mas hoje, quando nós passamos a saber de que podemos sim estar estimulando outros, passamos a ser responsáveis. Então, aquela clássica recomendação que nos dão: vigiemos os nossos pensamentos. O que é vigiar o pensamento? É tomar cuidado para não alimentar aquilo que mentalmente pode influenciar outros. Mas não vamos pensar que nós só pensamos no bem. Quantas vezes nós nos emocionamos, só pensamos no mal? Quantas vezes nós nos emocionamos com atos de bondade, de caridade, de amor e não desejamos também fazer o bem? Quando nós desejamos e emitimos um pensamento como esse, também estamos nos unindo a pensamentos harmoniosos, amorosos, que visam auxiliar a humanidade. Então nós também podemos contribuir para uma grande e intensa ação que existe no mundo espiritual. Quando nos pedem para orar, para vibrar no momento de oração pelo planeta, aquele momento é valioso. Nós nos unimos mentalmente com espíritos de alta elevação. Nos unimos, por exemplo, a Jesus naquele momento. Ele, um sol, e nós, a pequena luz de um pirilampo. Mas já é uma pequena luz, então naquele momento nós podemos vibrar intensamente, desejar intensamente o bem, o amor, a fraternidade, a paz, a elevação espiritual. Dessa forma, nós podemos estar contribuindo, de fato, para um mundo melhor, através dos nossos pensamentos. Veja que o nosso destino espiritual está sendo determinado pela natureza de pensamentos que diariamente cultivarmos. Nós vamos fazendo escolhas, vamos buscando quem estará do nosso lado ao longo do dia, a partir dos primeiros pensamentos que nós começarmos a formular. Nós podemos barrar completamente a ação do nosso espírito protetor ao levantar numa manhã e começar a reclamar de todas as dificuldades que nós teremos pela frente. Podemos mentalmente criar uma couraça, um bloqueio que vai impedi-lo de nos sugerir ideias positivas. Mas também podemos criar já uma ligação direta com ele e outros benfeitores quando fazemos uma simples prece ao acordar. Percebem como faz diferença os pensamentos que nós cultivamos? Quando vamos assistir um telejornal também, ou vamos acessar as informações pela internet, sites ou redes sociais, nós temos que nos preparar mentalmente, porque ali vem uma enxurrada de sugestões mentais que nos afetam diretamente. Se essa ligação mental eletromagnética é mais sutil, essa que vem pelos meios de comunicação, como vamos ver logo mais, ela é muito contundente. E nós precisamos nos preparar já no início do dia para nos dispormos a aceitarmos as informações que vierem, até certo ponto. Porque se estivermos já despreparados, vem aquela enxurrada de pensamentos negativos, de ideias deprimentes. E basta a gente ver um céu nublado e a gente começa a entrar nessa onda de infelicidade, como se não precisássemos da chuva, como se não soubéssemos que além delas existe o sol que continua majestoso como sempre foi. Aí entra uma solução que nós podemos ter para melhorar os nossos pensamentos: acionar os conhecimentos que nós já tivemos oportunidade de adquirir e perceber que em tudo há sempre um lado positivo. em qualquer experiência, sempre há oportunidade de vermos algo melhor. E foi assim que Jesus, certa vez, ensinou os discípulos a agirem. Quando todos estavam reclamando do cão morto em decomposição, Jesus destacou a beleza dos dentes dele, do animal. Jesus viu no meio da podridão algo bonito, que o animal tinha dentes saudáveis. Essa passagem ela não consta dos evangelhos canônicos. Ela ficou na tradição cristã, mas ela nos ilustra bem isso, que nós devemos focar aquilo que há de bom em qualquer experiência, porque ali nós estaremos tendo oportunidade de nos sintonizarmos com o que existe de belo, de bom no mundo que nós vivemos. E ainda temos que considerar isso que André Luiz colocou sobre as nossas escolhas mentais. Olha só, uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Significa que temos que escolher de cada coisa que nós presenciarmos aquilo que realmente é bom lembrar, aquilo que realmente merece ser guardado em nossa memória. A nossa memória, ela trabalha com repetição. Nós guardamos aquilo que repetimos. Por isso que informações deprimentes, situações lamentáveis, que nós não podemos tomar providência, qual a utilidade de nós guardarmos aquilo e, pior ainda, ficarmos repetindo para as outras pessoas? Eu me recordo uma vez, logo quando iniciou a internet, já estavam compartilhando, depois, um tempo depois, compartilhando vídeos, uma pessoa veio e me mostrou subitamente uma imagem lamentável, que me custou liberar a minha mente dela. Era o assassinato de uma pessoa de uma forma bárbara, que alguém de modo muito inconsequente filmou e divulgou aquilo, e outra pessoa com menos capacidade de reflexão estava propagando aquela imagem. Qual a utilidade para nós de ficarmos tantas vezes alimentando esse tipo de produção e ajudando isso a propagar? Hoje nos cabe, cada vez que nós recebermos informações que nós vamos ver que não vai ser útil às outras pessoas, nós barrarmos em nós e nem fixarmos a nossa mente naquilo. Oremos pelas pessoas envolvidas naquelas situações, mas eliminemos da nossa mente aqueles quadros deprimentes. Mas não é só isso que é problema. Observe o que ele fala. Coisas que são aparentemente inocentes, né? Um espetáculo artístico. Quantas dessas ideias, que muitas vezes são contra a nossa evolução, são veiculadas por meios diversos, que são tidos como formas de expressão artística. Então nós vamos ter uma certa cautela. Não vamos conseguir evitar tudo, mas ao receber essas sugestões, não permitir que elas acionem em nós as nossas velhas dificuldades, as nossas velhas imperfeições, que nós estamos lutando muito para superá-las. Isso nos leva a pensar que muitas das dificuldades que nós encontramos para vencer aquelas imperfeições, e cada um deve pensar agora na sua grande dificuldade, vem muitas vezes porque nós não temos a resistência necessária para evitar o primeiro contato com aquilo que desperta essa imperfeição em nós. Muitas vezes nós nos comprazemos na busca daquilo que estimula a nossa imperfeição. Porque ainda vivemos dessa forma um pouco indecisa, não sabemos ainda o que realmente queremos para nós. E nós ficamos muitas vezes nos permitindo contato com aquilo que não é efetivamente positivo para a nossa evolução. Por isso que nos cabe, quando já sabemos que determinado conteúdo artístico sempre puxa para determinada natureza humana imperfeita, nós devemos abdicar de ver, de participar, de observar, de assistir, de compartilhar, de divulgar. Porque se aquilo desperta algo imperfeito em nós, cabe a nós não criticar, não pedir a censura ao outro, mas nós nos policiarmos e nós dizermos: isso já não me serve mais. pode ter algo belo, talvez no futuro eu volte a ver. Mas enquanto eu não aprender a dominar as minhas imperfeições, aquilo não deve pertencer mais à minha existência. Porque senão nós vamos ficar nesse mecanismo de indução, de estar recebendo uma mensagem que desperta em nós as nossas imperfeições, que atiça em nós aqueles velhos vícios, aqueles velhos hábitos infelizes que nós já sabemos que precisamos erradicar. Nós podemos sempre pensar que o mal, representando aquilo que é imperfeito e que detém a nossa evolução, é como um cão raivoso acorrentado. Ele está dentro de uma área, de um perímetro que pertence a ele. Eu posso me aproximar e ser atacado por aquilo, ou me distanciar. Essa figura foi usada por Santo Agostinho quando ele esteve encarnado, bispo da igreja, para explicar para as pessoas como o mal podia influenciar a vida delas. Ele, dentro das limitações teológicas daquele tempo, ele pensava que era assim que as coisas funcionavam. E, de fato, essa figura nos ajuda a entender. Nós, se quisermos realmente evoluir e alcançar um conteúdo mental melhor, precisamos abrir mão de certas coisas que já sabemos de natureza inferior. Senão nós vamos ficar criando estímulos que vão deter a nossa evolução espiritual. E aqui ele nos dá muitas outras situações, né? Diárias, ó, a leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto. Toda vez que a gente pensa em algo, nós nos conectamos com alguém encarnado e desencarnado que vai estimular aquilo em nós. Por isso que às vezes a gente consegue produzir coisas que nós pensamos, poxa, eu consegui elaborar todas essas ideias, mas é porque eu busquei essa inspiração nesse grande acervo mundial que nós temos, que é todo esse monte de dados mentais que estão circulando no planeta. As pessoas exaltam tanto a rede mundial que interconecta computadores, processamentos de dados, mas nós já estamos conectados a uma rede muito mais avançada há muitos milhares de anos. E cabe a nós tirarmos o melhor dessa grande rede mundial do pensamento. E nós temos que refletir um pouco sobre o quanto as nossas palavras têm um forte agente de interferência na nossa evolução e na evolução dos outros. E para falar sobre o quanto as nossas palavras diariamente determinam o destino, vamos buscar as reflexões do sábio Hamed, que no seu livro Renovando Atitudes, capítulo 27, nos traz uma informação muito importante sobre as palavras. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Essa colocação desse benfeitor nos faz pensar que a maior parte do que nós sabemos sobre a vida não vem tanto da nossa experiência direta. Eu nunca estive na Groenlândia, mas tenho uma ideia de como é essa grande ilha, a sua característica física, as suas condições ambientais, porque eu já li, e ler é palavra, é acessar a palavra. Outras pessoas que estiveram lá e disseram, eu não sei como é determinada experiência de vida, como, por exemplo, ser um morador de rua, mas eu imagino como é a partir do relato deles e do que eu posso observar. Observe que a maior parte do que nós sabemos sobre a vida vem do que as outras pessoas nos falam. Será que nós temos uma compreensão exata, completa da vida? Será que aquela pessoa que nós julgamos pelas suas palavras que ela nos dirige, ela é daquele jeito mesmo como nós imaginamos? A palavra tem um poder de criar uma realidade que nem sempre corresponde à verdade. Eu mesmo tenho grande admiração por algumas pessoas que fazem parte da história da minha família. Tenho relatos de bisavós, tataravós, de pessoas que fizeram algumas coisas que para mim têm grande importância, mas eu não as conheci pessoalmente. A admiração que eu tenho por essas pessoas vem do relato das pessoas que me contaram sobre elas. Veja como nós vamos criando ao longo da vida uma série de interpretações que nós não sabemos se realmente é aquilo. Será que tudo que nos falam é uma expressão mais fiel ou menos fiel da verdade? Com certeza não é. Para nós, o grande desafio é irmos aprendendo cada vez mais, a irmos além do que a palavra pode revelar, além do que o outro me diz. Por isso que Jesus disse tão claramente para nós, para não julgarmos as pessoas. Nós não sabemos o que realmente elas são, quem realmente elas são. E nós podemos estar passando para as outras pessoas uma visão absolutamente equivocada sobre nós, sobre a vida e uma série de coisas. O quanto nós estamos moldando para outras pessoas o mundo a partir do que estamos colocando diariamente. Imaginem que hoje, ao invés de estarmos buscando ideias, pensamentos elevados para a nossa reflexão, viesse eu aqui destilar ou instigar em vocês um discurso de ódio, de revolta contra todo o sistema, de mobilização contra as organizações, de articularmos ideias perniciosas. Qual o poder de influência disso? Cabe a nós selecionarmos o que as pessoas estão fazendo. De uma certa forma, ao virmos para cá, nós já fazemos essa seleção, porque nós já estamos escolhendo aquilo que vai nos ajudar, que vai nos amparar, aquilo que vai nos dar um novo conceito sobre a vida. Mas quantas pessoas hoje no mundo não estão seguindo determinações de outras porque não refletem sobre o que elas dizem? E aí alguém diria, mas Antenor, é fácil a gente reconhecer em tantos discursos aquilo que é elevado, aquilo que é inferior. Isso é simples. Mas será que a maioria hoje dos jovens, das crianças, tem essa condição de refletir? Será que quando nós desabafamos dentro do nosso lar, por exemplo, esse país não tem jeito mesmo? Será que nós estamos passando uma mensagem positiva para os nossos jovens, para as nossas crianças? Será que quando um aluno meu vem me perguntar, professor, o que você acha disso? Se eu não refletir antes de dizer para aquele jovem o que eu penso sobre determinada situação, será que eu não posso estar induzindo ele a uma compreensão errada dessa realidade que nós vivemos? Isso tudo nós temos que refletir, porque muitas vezes nós queremos apenas desabafar o nosso descontentamento, queremos apenas lamentar as nossas dores, mas nós não percebemos que há pessoas que ainda estão precisando da nossa força e não da nossa fraqueza. Temos que procurar os nossos pares, aqueles que estão em condições de ouvir os nossos lamentos, e não sairmos por aí, por exemplo, desabafando com crianças, com jovens, com pessoas que estão, muitas vezes, numa fase de fragilidade da sua existência. Precisamos estar mais atentos com o que nós falamos, porque nós podemos criar uma falsa realidade para todos eles. E Hamed ainda fala isso, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. Será que esse incômodo que eu estou sentindo de dor, será que aquela problema na coluna que nunca se resolve, será que aquela dor de cabeça que o médico não consegue tratamento para ela, será que isso não é em razão de tanta reclamação, de tanto lamento, de tanto problema que nós vamos só relatando? Onde está o nosso relatório das coisas maravilhosas que nós recebemos num dia como este? Aqui nós temos uma fartura de oxigênio para nós respirarmos. Alguém agradeceu Deus hoje disso? Alguém agradeceu a oportunidade de nós podermos estar reunidos neste ambiente? Alguém agradeceu os processos fisiológicos que estão ocorrendo que garantem a permanência do corpo? Nós, devido à nossa imperfeição, somos muito eficientes para identificar o que está errado, o que não está funcionando bem. Mas nós esquecemos que isso é 1% da vida. Os outros 99% está indo tudo muito bem, está indo tudo perfeito. O fato de dois rapazes terem cometido atos bárbaros não quer dizer que os outros milhões de habitantes desse planeta, que querem o bem, que amam o bem, não existam. Eles existem e continuam, e somos muitos nós. Então é isso que nós podemos pensar quando vamos dizer, ah, esse mundo não tem jeito. Não, tem sim. No mundo predomina pessoas boas. No mundo predomina a ordem, predomina a organização. Tem focos de problemas, de dor, de sofrimento, de lutas, mas esse mundo ele é muito bem cuidado. Quem dirige esse mundo já era único com Deus, já estava ligado a Deus há uns 4,5 bilhões de anos atrás. Quem dirige esse mundo, Jesus, já era Espírito Puro na formação do nosso mundo. Então não tem nada fora do controle na Terra. Está tudo muito bem controlado. É que dores ainda precisam acontecer, sofrimentos ainda precisam vir. Sabe toda aquela catástrofe que falavam de que no final dos tempos o Apocalipse revelou que vinha toda uma destruição? Está acontecendo, mas está acontecendo em partes, para que muitos se renovem, muitos tenham novas oportunidades, muitos resgatem os atos bárbaros que cometeram no passado, hoje. Infelizmente, alguns assumiram para si essa responsabilidade, no uso do seu livre-arbítrio, desejaram ser o agente de dor dos seus irmãos. O escândalo tinha que vir, mas infelizmente, ai daqueles que se propuseram a ser a causa desse escândalo. Também eles enfrentarão grandes lutas no futuro. Mas nós não devemos achar que há um caos no mundo, porque não há. Devemos continuar afirmando, está tudo sendo bem orientado, bem encaminhado. Façamos a nossa parte, exaltemos o bem, o amor, o trabalho, a ordem, a disciplina, o desejo do progresso. Denunciemos o que estiver errado, mas continuemos acreditando no ser humano. Eu lido com jovens diariamente. O número de jovens para o bem que nós temos é imenso. É muito maior. É muito maior. É um número muito maior de jovens que querem uma nova vida, uma nova sociedade. Então vamos apoiá-los nas suas ideias, vamos dizer para eles, o mundo tem problemas sim, mas nós vamos vencer, como já vencemos muitos desafios. A humanidade hoje ela está em condições muito melhores do que ela já esteve no passado. Embora exista muita dor e sofrimento, hoje há inúmeras situações que não existem mais. Houve época que a lei dava aos pais o direito de sacrificar os seus filhos caso nascesse com alguma deformidade. Hoje, isso é inconcebível. Hoje a sociedade diz que o Estado deve assistir a família para que ela atenda as necessidades de alguém que nasça com uma necessidade especial. Olha como nós evoluímos. Houve uma época que uma mãe, para poder manter um filho que tivesse uma deformidade, tinha que escondê-lo, porque se achasse que aquela deformidade era uma marca do demônio, a mãe e a criança eram queimadas. Hoje nós temos instituições que ajudam a criança, a mãe, a se colocarem de uma forma digna na vida. Olha como a humanidade progrediu. Então nós temos que continuar tendo pensamentos positivos e, através das nossas palavras, criar esses processos positivos, falarmos mais do amor, da bondade, da caridade, do quanto bem nós podemos fazer diariamente. E sobre as nossas ações, ainda falando sobre as palavras, conhece isso aqui? Isso aqui foi um brinquedo para muitas crianças, o dente de leão. A gente coletava essa florzinha, né? Ia lá, assoprava e as cipselas iam longe. Cipsela é isso aqui, ó. Isso aqui tem a semente, é uma espécie de fruto seco. E o poder dessa plantinha é impressionante. Com essa semente aparentemente tão frágil, ela habita o mundo todo. Onde tem terra, solo capaz de abrigar essa planta, está presente. Por quê? Essas cipselas voam longe. Assim são as nossas palavras. Elas têm um poder de ir se propagando de pessoa em pessoa, e onde ela cair ali, ela vai poder germinar e produzir algo. As nossas palavras, então, são como as sementes presentes na cipsela do dente de leão. Uma vez lançadas ao vento, voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem na sua essência. Isso aqui é um tema do meu livro, O Poder das Palavras, o qual eu faço um pouco mais longa reflexão sobre o alcance das palavras. Nós podemos estar hoje, a partir do que estamos dizendo uns para os outros, fortalecendo toda essa ordem de progresso que vem aqui avançando, fazendo a humanidade evoluir, ou podemos estar atrasando essa marcha? Então vamos pensar na natureza das nossas palavras, o poder que elas têm de induzir as outras pessoas. E agora sim, para nós refletirmos sobre a ação, o quanto as nossas ações repetidas têm o poder de determinar a nossa vida. A sábia benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro O Ser Consciente, capítulo 2, nos traz uma reflexão que nós vamos desdobrar para entender o quanto as nossas ações têm o poder sobre a nossa vida. Joana de Ângeles disse isso: olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Isso aqui é o poder do pensamento. Antes de você querer alguma coisa, deseje ela de verdade. Antes de iniciar algo, veja se você tem força do querer mesmo para aquilo. Tudo começa no desejo, sempre. Nós temos que querer algo de verdade para que aquilo possa ser realizado. Muitas coisas nós não conseguimos porque não queremos de fato. Outras pessoas sugerem, a sociedade nos faz pensar que nós precisamos daquilo, e no fundo nós não temos uma motivação real. Agora, quando nós queremos algo realmente, nós já demos o primeiro passo para a realização. Embora possam ter muitos outros, o querer é algo fundamental. Mas olha o que ela nos diz sobre a concretização dessa meta, olha só. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Isso aqui é o grande segredo que quem escreve livro de autoajuda não pode saber, porque eu vou ter revelado esse segredo. Olha, quer conquistar alguma coisa? Contínuos esforços, insista, tente. É aquilo que Jesus falou: busca e acharás, bata e a porta vai se abrir. É isso. Muitas coisas nós não conquistamos porque não temos esses contínuos esforços. E é de tentar, é de insistir, é de buscar, é de todos os dias procurar fazer algo que nos aproxime do nosso objetivo, que nós criamos esses novos condicionamentos. Nós mudamos é de tentativa, sem tentativa. Nós não vamos mudar. Se eu já coloco para mim mesmo assim, isso é impossível, isso não me cabe, só na próxima vida eu vou conquistar isso, eu já estou protelando, eu já estou me sabotando e dizendo, agora eu não vou fazer. Nós temos que pensar, há algo realizável por nós? Nós podemos realizar. Tem que começar no querer e que tem que ter todos os dias alguma ação, nem que seja alimentar esse sonho, nem que seja pedir para Deus todos os dias: Deus, me mostra hoje o que eu posso fazer para o meu sonho alcançar. E quando vem uma ideia, põe ela em prática. Talvez ela seja errada, não seja a melhor alternativa, mas tente fazer algo, esforce-se e aquele resultado virá. Porque nós vamos criando um condicionamento, um fortalecimento, e nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos. Mas é óbvio, né? Tudo tem que estar dentro de uma ordem daquilo que é o quê? Saudável, positivo. Aquilo que realmente é importante. Por isso que uma das formas de a gente alcançar algo é refletir o quanto isso é importante para a minha vida espiritual. O quanto isso realmente é necessário para que eu evolua espiritualmente. Jesus, ele disse certa vez assim: buscai inicialmente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Se eu busco aquilo que realmente é importante do ponto de vista espiritual, tudo na vida vai se encaminhar. Eu naturalmente sou conduzido àquilo que me cabe. Eu nem preciso me preocupar muito com as coisas do mundo material. Eu tenho que pensar primeiro em paz interior, equilíbrio, harmonia, amor com o próximo, uma vivência pacífica ou amor pelo próximo, uma vivência harmoniosa, baixar ali as minhas defesas, que me faz às vezes ser agressivo com alguém no meu trabalho, diminuir ali o meu nível de exigência com pessoas que ainda não podem corresponder àquilo que eu idealizo. E aí eu passo já nessa busca, nessa conquista do reino dos céus. porque eu vou estar buscando viver em paz, em harmonia com os outros. E isso vai me aproximar de qualquer outro resultado que eu pretendo da vida. É isso que Jesus falou, então. E aí, olha só, nós temos em nossas vidas inúmeros exemplos de situações que nós fomos percebendo o quanto as nossas atitudes, fossem pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, nos endereçam a resultados na vida. São atitudes diárias, como, por exemplo, as pequenas situações que nos favoreceram a existência. Quantos benefícios de pessoas que nos auxiliaram em algum momento e nos ajudaram, e eram coisas aparentemente significantes, mas elas nos ajudaram a chegarmos aqui. Aquela pessoa que nos ensinou a traçar as primeiras letras. Mais tarde nós fomos convivendo com outras pessoas que nos abriram portas. Por exemplo, uma vizinha que falou que numa empresa tal estava precisando de um jovem para começar a trabalhar lá. Ela só falou algo que ajudou na vida de alguém. Ou alguém que naquele momento mais difícil nós pedimos uma ajuda e a pessoa não tinha solução, mas ela tinha ali a solidariedade que nos deu uma força para a gente resistir até o dia seguinte. E agora eu me recordo de uma passagem linda, maravilhosa de Bezerra de Menezes. Ele já estava pobrinho, porque tudo que ele tinha ele ia dando para as pessoas. Deu o anel, deu a última nota de dinheiro para uma pessoa. E um belo dia um pai desesperado pede para ele: Doutor Bezerra, me ajuda. Estou sem trabalho, sem comida no meu lar. E ele, angustiado, Bezerra de Menezes, né? Ele não tinha nada no bolso. E ele, naquele momento, mentalmente, ele pede à mãe de Jesus: o que eu faço? E vem aquela ideia, aquela inspiração linda, maravilhosa: abrace ele. Abrace esse homem e fale para ele ir para a casa dele, colocar um jarro de água, fazerem a oração, dê água para a família, para as crianças, para a esposa, vão dormir, que no dia seguinte as coisas vão se resolver. E o Dr. Bezerra de Menezes deu a recomendação assim para ele, e ele foi. E naquele dia foi aquilo que aquela família se nutriu para poder dormir, porque não tinha alimento. O homem foi fortalecido com o abraço, a fraternidade de Bezerra. E a família foi nutrida com a água, que obviamente os benfeitores nutriram com os elementos que poderiam ajudar aquela família. No dia seguinte, aquele homem acordou renovado, fortalecido, e foi à procura do trabalho e conseguiu. Olha quantas coisas nós podemos fazer sendo instrumentos quando a gente não sabe o que pode fazer, pedir ajuda. Eu não sei como ajudar. Deus, o que eu faço agora para ajudar o meu irmão? Nós podemos fazer isso o tempo todo. Só que nós temos que ter a grandeza de ser capazes de abraçar qualquer outro ser humano. Precisamos desenvolver isso em nós. Que um abraço, ele tem um poder imenso na vida da outra pessoa. De ajudá-la, de ela se sentir amparada, fortalecida. De ela saber que ela é alguém, que alguém se importa por ela. Podemos ou não podemos, por pequenas ações, produzir algo muito grande na vida do outro? Podemos. E olha o quanto nós podemos, com atitudes simples, aparentemente banais, mas que tem um impacto, um reflexo muito grande na vida do outro. E os exemplos que influenciam ao nosso redor, o quanto nós estamos induzindo crianças e mesmo adultos pela nossa atitude. E nós não imaginamos isso. É o nosso modo de viver que é capaz de mudar a vida. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar esse pedaço que nós estamos vivendo temporariamente nele. Nós não podemos mudar a sociedade, mas a relação que nós temos com as pessoas mais próximas podemos tornar mais humana, mais fraterna. E a difamação que se estabelece pelas pequenas injúrias ou divulgação de defeitos? Essa semana eu presenciei uma coisa lamentável de colegas de trabalho, um para fazer uma brincadeira ressaltando uma imperfeição que faz parte de um quadro de uma enfermidade psicológica de uma outra pessoa que trabalha ali. Só que essa outra pessoa estava ausente. Qual o poder que essas brincadeiras aparentemente inocentes têm, muitas vezes, de difamar uma pessoa, de torná-la menos confiável, de instigar no outro um modo de ver as imperfeições ou as deficiências de alguém de uma forma jocosa, de uma forma satirizada. Temos que ter uma cautela muito grande, porque aquilo que às vezes parece uma brincadeira pode magoar, pode ofender, pode atrapalhar a vida de outra pessoa. E às vezes essas brincadeiras podem reforçar certos complexos que a pessoa traz, certos sentimentos que ela tem de inferioridade. Então nós podemos estar, por exemplo, atrapalhando a existência dos outros a partir dessas aparentes brincadeiras ou comentários aparentemente sem maldade. E ainda nós temos que pensar em todo esse potencial que os meios de comunicação têm hoje sobre nós. O quanto essas informações estão nos induzindo, estão nos direcionando, estão mudando as nossas atitudes. E toda vez que eu compartilho ou divulgo algo hoje pelas redes sociais, eu estou de alguma forma induzindo outras pessoas a outros comportamentos. Aqui é atitude. Se algo não é bom, eu deleto e não comento nem falo para ninguém. Não preciso a pretexto dizer, ah, são imagens chocantes, nem é bom ver, mas ainda assim eu mando o vídeo? Não, na verdade eu quero que as pessoas vejam. Então, não façamos isso se a nossa consciência disser que não é bom. Aliás, nada do que eu falei hoje faça se a consciência não autorizar. Porque até as palavras boas, aparentemente, elas podem ter algo errado por trás. Vamos pensar antes de tudo. Sempre refletir antes das nossas atitudes. Nós estamos muito sujeitos a absorver toda essa gama de informações, de ideias, e não bastasse as informações, muitas vezes, mal divulgadas, ainda sem aquelas que são as intencionalmente modificadas, as fake news, para nos atrapalhar as nossas decisões. Então, comecemos a mudar esse tipo de influência. E o perdão diário? O quanto nós precisamos perdoar as pequenas ofensas diariamente? Isso é uma atitude fundamental. Alguém te fecha no trânsito? Perdoe de verdade. A pessoa passou por você e não te cumprimentou? Perdoe de verdade. A pessoa não atendeu o seu pedido? Perdoe de verdade. Como você vai perdoar nos momentos críticos da vida se você não exercita o perdão diariamente? Perdão é exercício. Eu só vou ser capaz de perdoar alguém que me ofende gravemente se diariamente eu exercito a minha capacidade de perdoar. E perdoar é pensar, o outro ainda não é capaz. Não porque ele é inferior ou que eu sou melhor do que ele. É que nesse item ele ainda não corresponde. O outro errou porque eu também erro, porque todos somos passíveis de erro. Então é isso que justifica para nós o perdão. É pensarmos, todos nós precisamos de perdão diariamente. Então, temos perdão uns aos outros. E nós vamos estar aprendendo essa arte de viver, essa grande solução para os nossos problemas. Quantos conflitos nesta vida nós perdoamos, porque não criamos, porque não perdoamos. Sabe aquela irmã, aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, que a gente falou, não quero ver mais, não quero conviver mais? Isso é por causa de falta de perdão, falta de capacidade de perdoar. Ah, não quero o mal dela, mas não quero mais vê-la. Você não perdoou ainda, porque não exercitou de verdade o perdão. Não aceitou que o outro tem o direito de errar, porque ele ainda está aprendendo. O mesmo direito que você advoga para si mesmo, quando você erra e espera que o outro perdoe. Nós ainda somos muito egoístas, porque queremos perdão para nós, mas não queremos dar perdão para o outro. É um egoísmo isso também, né? E olha só, passagem linda do Evangelho segundo o Espiritismo, ó, capítulo 10, item 15. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Se você não perdoa o seu irmão, o seu amigo, você não é amigo dele de verdade. Porque a prova de amizade é essa, é perdão. Se você perdoa uma pessoa, você prova que ama essa pessoa. E outras situações, né? auxílio espiritual obsessão se estabelece em decorrência dos pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Uma cena linda que vem de uma ilustração dos nossos irmãos evangélicos, de uma família reunida para a leitura das escrituras sagradas. Quem que está convidado ali presente? Jesus. Isso nós precisamos incorporar em nossa vida. O evangelho no lar é aquela reunião que a gente faz para receber Jesus dentro do lar. Então tem que ser com uma grande expectativa, tem que ser sério, porque é ali que nós começamos um processo de cura nossa, da nossa família. E é uma atitude tão simples, se reunir com o livro, ler, fazer a prece, é tão simples. É um ato que poderia ser banal se a gente não soubesse tudo que está por trás disso. Então, é algo que nós podemos começar para o nosso próprio bem. Façamos o Evangelho no lar com alegria, com o coração pleno, porque Jesus falou que Ele estaria reunido quando as pessoas estivessem em nome dEle reunidas. E não é no sentido simbólico, não. Porque um espírito da envergadura dEle é capaz de ter uma fagulha do pensamento dele voltado para as pessoas que estão reunidas em nome dele. Agora mesmo, Jesus está ligado a nós de alguma forma. Neste momento, o Mestre está ligado a nós porque estamos reunidos em nome dele. Então é algo importante. Nós podemos fazer muito pela nossa vida espiritual cultivando mais momentos de prece, de oração e de reconhecimento de que isso é o que nós mais precisamos nos nossos dias. E a oração? Quem já pensou como ela pode ser tão benéfica no momento mais trevoso da nossa vida? Quantas vezes nós estamos em momentos muito difíceis e uma prece nos alimenta, nos fortalece, nos alenta, nos dá uma força para prosseguir. Ela é uma luz bendita nos momentos de escuridão. E é algo simples, é algo que é muito simples. Um pensamento elevar a Deus. Senhor, me ajuda agora que eu estou precisando muito. Não preciso de muitas palavras. Mas esse momento de, Senhor, eu preciso da sua ajuda e esperar confiante, é uma oração. E nós somos ajudados muito. É que a ajuda não vem do jeito que a gente quer, ela vem do jeito que é necessário vir. E aí é a nossa dificuldade, porque muitas vezes na oração nós tratamos Jesus como mordomo, ou tratamos Deus como mordomo. Deus, me dá isso. Deus, traz aquilo para mim. Deus, faz isso por mim. Deus, tira esses problemas do meu caminho. Nós esquecemos, nós estamos falando com a causa primária de todas as coisas. Nós só estamos falando com a inteligência que criou tudo. Então não pode ser na ordem, não pode ser na imposição. Tem que ser, Senhor, eu estou aqui, o Senhor faça o que o Senhor quiser, mas me ajuda a entender. Me dá forças para eu aceitar até eu conseguir entender por que eu estou vivendo isso. E com humildade, Deus nos responde de maneiras impressionantes, de formas inúmeras. Porque aí nós estamos abertos para entender as respostas que Ele nos trará. E aí nós temos, já que falamos de tanto das coisas pequenas da vida, temos que lembrar essa passagem do Evangelho que é maravilhosa, que Jesus falou do valor das pequenas atitudes. Está lá nos Evangelhos de Marcos e Lucas. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o som, Antônio. Rapidamente, vamos relembrar a parábola? Jesus está naquele templo maravilhoso de Jerusalém com os discípulos e ele vê aquela senhorinha tão pobrezinha, uma viúva, e não foi à toa que aquela viúva foi usada como um símbolo da humildade, porque naquela época a viúva era alguém bem desprotegida na sociedade daquele tempo, como foi por muitos séculos depois. E aí então ele vê aquela mulher dando as duas moedinhas tão insignificantes. Jesus chama os discípulos e fala: ela é a que está dando mais do que todos esses homens ricos que depositaram essas fortunas aqui no gasofilácio, o cofre do templo. Porque ela estava dando aquilo que a consciência dela mandava fazer. E era o que ela tinha, que eram as duas moedas. Então ela dava mais do que quem estava dando muito mais. Então veja que essas pequenas coisas que nós podemos fazer têm um impacto muito grande. Doar um saquinho de feijão para uma cesta básica não é pouco, é muito. Doar um item que nos pedem numa campanha não é pouco, é muito. Se nós pudermos doar vários, ótimo. Se podemos doar pouco, continuemos doando pouco. E façamos o bem, ainda que seja muito pouco, em todos os momentos da vida. Muitas vezes a caridade, ela se chama gentileza. Se chama educação no trato uns com os outros. Se chama ser mais carinhoso, mais afetivo. Se chama caridade, muitas vezes, nós sermos mais pacientes numa fila, ao atender uma pessoa ou ao ser atendido por alguém, temos um pouquinho mais de paciência com aquela pessoa que muitas vezes está trabalhando já horas ali em pé para atender um monte de pessoas cheias de exigências. Tudo isso é caridade, tudo isso é oportunidade de nós fazermos um bem que vai melhorar muito o mundo. Nós temos uma mensagem muito bonita que nos faz refletir sobre o quanto as pequenas coisas que nós podemos doar na vida são importantes. Nós não vamos ter as imagens, mas nós vamos ter a narração. E quem desejar fechar os olhos para imaginar o que ele fala, pode ter talvez uma sensibilidade maior nesse momento. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar aquele homem. Quantas criaturas me ficam indiferentes, e quantas me abandonam por lixo emprestado? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a minha serpente. Atiro-me à distância quando surjo na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o estranho, mas anseio agasalhados que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a cadeia do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas um cara e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao Rei de Deus, tomastes uma semente mostrada por paz de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e abençoastes nos dedos livrados da pobre viúva na feição de um bem. Nessa linda mensagem, Meimei nos fala exatamente disso, então, que dizemos. De quantas coisas pequenas nós podemos realizar em favor de alguém e que pode representar muito. E ela fez alusão a episódios do Evangelho em que Jesus destacou isso. Que o mais importante não é as grandes realizações, embora elas tenham o seu valor, mas sim o que nós fazemos, que está ao nosso alcance a cada momento. Isso realmente é o que importa no conjunto da vida. É a cada momento nós tirarmos o melhor. E há alguém na história da humanidade, relativamente recente, que teve uma compreensão muito grande desses ensinamentos de Jesus, quanto as pequenas atitudes são importantes. Que foi essa pessoa tão maravilhosa, Madre Teresa de Calcutá, que tem passagens belíssimas. Algumas nós não sabemos se são atribuídas a ela de fato, se ela é realmente autora, outras sim. E ela diz isso, olha, nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Ou ela disse, né? Madre Teresa, ela estava então recebendo o Prêmio Nobel da Paz e perguntaram para ela, o que nós podemos fazer pela paz? Será que ela inspirou alguma ideia de um grande movimento? Não. Ela falou algo simples, voltem para os seus lares e amem suas famílias. Amem as pessoas que estão próximas, faça algo por elas. E foi assim que ela iniciou uma grande obra assistencial, fazendo o que podia na cada momento. Quando ela se deu conta que a vida religiosa que ela tinha ali no convento, dando aulas, não era aquilo que atendia as grandes expectativas dela, e ela se viu numa situação de ver uma pessoa caída na rua, a primeira coisa que ela fez foi ou tirar ele daqui e pôr ele na calçada, que era mais seguro. A partir dali ela começou com ações inúmeras, promovendo uma grande obra assistencial. E o pensamento dela é muito interessante sobre o quanto as pequenas atitudes são importantes, o quanto as pequenas ações são importantes. Há um documentário e ela fala nesse documentário sobre a vida dela, em que ela ressalta isso. A legenda eu acho que não está muito boa, eu vou ler para vocês, mas ela nos faz refletir sobre a importância das pequenas atitudes que temos em nossas vidas. Acho que precisa aumentar só para ter a música. Acho que mais um pouquinho pode aumentar. Ah, tá. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo-se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Sabe, todo aquele bem que a gente quer ver no mundo, ele pode ser muito grande se nós fizermos pensando que o mínimo que nós pudermos fazer já é importante. Porque ele vai se somando e ele vai produzindo efeitos e vai se somatizando a mais e mais situações. Por isso que nós não podemos perder nenhum momento de fazer algo pensando que nós estamos ajudando todo esse conjunto. Cada ação nossa no mundo importa, cada atitude nossa importa, cada pensamento nosso importa, cada palavra nossa importa para essa hora que o mundo está atravessando. Porque se nós confiamos em Deus, nós temos que saber que não importa que é pouco o que estamos fazendo hoje, esse pouco é muito. Para a gente encerrar nossas colocações dessa noite, refletindo com Jesus uma passagem que ele mais uma vez fala do quanto as pequenas coisas são importantes. Jesus disse isso, olha, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então façamos, ainda que muito pouco, no dia a dia. Mas façamos com esse espírito de amor, de servir ao próximo, de pensar que cada ação nossa está contribuindo para o todo. E nós vamos ver que o mundo se renovará. Talvez não o mundo todo, mas o nosso mundo pessoal se renovará. Então, pedindo a Jesus que nos inspire sempre, nos ampare, nos dê muita força, que possamos todos termos essas ideias firmemente aí em nós, fundamentadas, de que nós podemos fazer, ainda que pouco, fazer muito pela humanidade dentro das nossas limitações, mas que todos nós somos chamados a essa grande obra de renovação do mundo. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite e que essa semana que se inicia nesse domingo que começa possa ser assim, cheia de paz, de alegria, de boas motivações para o bem. Todos nós temos um acervo maravilhoso que nós podemos acessar através da nossa mente, do nosso pensamento. E nós seremos sempre muito fortalecidos. Muito obrigado a todos.